Seção 9 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. A Pesca Maravilhosa. Era uma vez um pescador que possuía uma choça mesquinha nos arredores de uma grande cidade situada à beira-mar. E para povoar esta mísera morada, uma mulher e muitos filhos, que quase constantemente lhe davam grandes cuidados, visto que só podia contar com o produto do seu trabalho, e este, muitas vezes, era tão escasso que todos tinham que deitar-se sem ter ceiado. Contudo, o pobre do pescador não desanimava, porque tinha fé em Deus, que veste as flores das campinas e alimenta os cantores dos ares. E assim mostrava-se piedoso e honesto, sem inveja dos ricos e sem maldizer da sorte. Uma madrugada levantou-se, como de costume, devagar, para não despertar os filhos, agarrou as suas redes e encaminhou-se para a praia, a fim de pescar. Fez a sua oração e deitou a rede. Sentindo grande peso nela, alegrou-se com a ideia de uma pescaria abundante, mas ao retirar com grandes esforços a sua rede das ondas, viu com um profundo pesar que o lance apenas consistia em um esqueleto de burro. Zangou-se deveras e arrojou a ossada ao chão, tendo ainda em cima de consertar a rede, que com o peso descomunal se havia aberta em muitos pontos. Habilitado novamente para o trabalho, passou ao segundo lance, e ainda desta vez sentiu logo que havia pescado um corpo volumoso. Novo desengano, porque em lugar de peixes só encontrou um cesto velho, cheio de lodo do mar. Principiou a receiar o pobre do homem que ficaria sem almoço para os seus, porque há tempos havia feito uma promessa de nunca largar a rede mais de 4 vezes em um mesmo dia. Com estas tristes apreensões, insetou o terceiro lance e percebeu que desta vez a rede se tornara ainda mais pesada que nas outras, e só com esforços imensos conseguiu recolhê-la. Viu então reluzir aos últimos clarões da lua uma vasilha de latão, grande e volumosa, com forma de garrafa. "Valha-me isto!" disse com um suspiro de alívio. "Pelo menos poderei vender este objeto e, com o seu produto, alimentar-me mais abundantemente do que com alguns peixes que poderia ter apanhado." E limpou as suas redes, e dispunha-se a partir para a cidade, quando, aos primeiros raios do dia, viu que a garrafa estava fechada com um grande selo de chumbo e que, além disto, era tão pesada que a sós nunca a poderia transportar. Ajudando a curiosidade, puxou da faca, cortou o selo, abriu a vasilha e sacudiu-a tanto quanto estava em suas forças. Mas nada transbordou do gargalo, e a garrafa parecia vazia. Enquanto, porém, o pobre do pescador ficava a cogitar no caso estranho, viu de repente, com grande espanto, surgir da vasilha um denso vapor, que se estendia pelo mar e pela praia, e subia pelos ares como neblina cerrada. Pouco a pouco, esta neblina se condensou e tomou a figura de um gigante enorme, que era mais alto do que o mais elevado e o mais poderoso gigante do mundo. E o gigante exclamou: "Salomão! Ó grande Salomão! Basta de castigo! Submeto-me ao teu poder!" O pescador, ao contemplar atônito este espetáculo extraordinário, esteve a ponto de fugir de medo. Mas, refletindo que, por fim de contas, era ele quem havia libertado o prisioneiro, cobrou ânimo e disse: "Não compreendo, amigo. Por que chamas por Salomão, que já morreu há muitos anos, e não te pode auxiliar nem prejudicar-te?" O gigante fitou os olhos chamejantes no pescador e retorquiu com uma voz retumbante como o trovão: "Mais respeito, mísero humano. Estás falando com um gênio poderoso entre os mais poderosos." Dizer que não se assustou um pouco o pescador quando ouviu a voz possante seria faltar à verdade. Porém, o susto lhe passou depressa e respondeu desembaraçadamente: "Homem Eugênio, não tenho medo de ti. Quero que me contes a tua história, em troca de eu ter te libertado." O gigante, porém, contestou: "A tua morte é inevitável, e não te retirarás desta praia. Assim o jurei, e assim há de cumprir-se. Serei clemente, contudo, deixando-te a escolha da morte que te deve ferir. E para que vejas que não posso obrar de outro modo, contar-te-ei a minha história. Sou um dos gênios que se rebelaram contra o céu, não querendo reconhecer outro poder mais forte do que o seu. Deus, porém, armou o profeta Salomão de modo que veio a ser mais poderoso do que nós. O profeta enviou os seus servos contra nós, e Assal, filho de Baraquias, apoderou-se de mim e conduziu-me aos degraus do trono em que descansava Salomão em toda a sua pompa. Prometeu-me o grande profeta o perdão da minha rebelião, sob condição que reconhecesse o poder de Deus. Eu, porém, alucinado pela pertinácia, não quis sujeitar-me a ninguém. Então Salomão, perdendo a paciência, mandou trazer este frasco de latão, prendeu-me nele, fechou-o com o seu selo, que não temos o poder de romper, e ordenou que o deitassem no fundo do mar, onde perdi as esperanças de tornar a ver jamais a luz do dia. Contudo, fiz a promessa de cobrir de riquezas a quem me soltasse durante o primeiro século. Mas o século se passou, e o momento de soltura não apareceu. Então jurei que daria todos os tesouros do mundo ao meu salvador. O segundo século se passou como o primeiro. E pela terceira vez fiz juramento de que elevaria a quem me salvasse a dignidade de rei e que lhe daria a faculdade de ver realizados três desejos que poderia fazer em todos os dias da sua vida. Mas também o terceiro século expirou, sem trazer-me alívio. Foi quando apoderou-se de mim a fúria, e jurei por todos os poderes do céu e pelo rei dos gênios que mataria o desgraçado que viesse tirar-me da minha triste situação. Bem vês, meu caro pescador, que não posso deixar de matar-te. Era o caso assustador, e o pobre do pescador já pensava o que seria de sua mísera mulher e dos filhos numerosos se ele viesse a faltar-lhes. Vencer o gigante pela força era coisa impossível, mas se apelasse à astúcia? Poderoso gênio, disse depois de um momento de reflexão, pelo que vejo, não posso escapar à minha sorte, por cruel que seja. Mas, em nome de Deus, te rogo que ainda me respondas a uma última pergunta. O gênio, ao ouvir o nome de Deus, encolheu-se todo e pôs-se a tremer, não podendo, porém, resistir ao pedido feito deste modo. Fez sinal ao pescador para que lhe falasse. Não me posso capacitar de que um corpo gigantesco como o teu tivesse achado lugar nesta vasilha tão pequena? Pregaste-me uma mentira, não é assim? Não, respondeu o gênio. Falei-te a verdade. Mas o pescador, insistindo em suas dúvidas, por fim zangou-se o gigante e exclamou. Para que não possas duvidar mais da veracidade da minha narração e da extensão do meu poder, vou já à tua vista voltar para dentro da garrafa. Mas prepara-te para morrer logo que tornar a sair. Disfarçou o pescador um sorriso malicioso, que muito teria dado a pensar ao gigante se o tivesse percebido. Mas já estava todo ocupado em fornecer a prova evidente de que realmente podia caber na prisão que dizia ter habitado por tantos séculos. Principiara por desfazer-se em neblina, que se estendeu por cima do mar e da terra, e chegou a escurecer o sol. Em seguida, o pescador viu penetrar toda esta massa nebulosa no frasco de latão, e ouviu, por fim, a voz do gênio que gritava do fundo da vasilha. — Estás convencido agora, humano incrédulo? — Mais que convencido, respondeu o pescador, agarrando a tampa com o selo de Salomão. E zás! Fechou o frasco, e exclamou cheio de alegria. — E agora, meu Matassete, estás outra vez na gaiola, e voltas para o mar onde é mais fundo, e contarei a todos os meus colegas a tua história e o teu juramento malvado, de modo que ninguém mais te salvará. E soltou bem boas gargalhadas à custa do gênio, que tão torpemente havia caído na cilada. Este, entretanto, fez esforços prodigiosos para sair de sua prisão, mas demasiadamente forte era o selo de Salomão, e não teve remédio senão sujeitar-se. Começou então a suplicar e a fazer as mais generosas promessas ao pescador, caso lhe restituísse a liberdade. O pescador, porém, mostrou-se surdo às suas súplicas e já ia rolar o frasco para o mar, para se ver livre de pescaria tão perigosa, quando o gênio exclamou. Juro-te por Deus, o soberano de todos os espíritos, que hei de cobrir-te de riqueza se me soltares. Bem sabes que não podemos deixar de cumprir tal juramento. Pois bem, disse o pescador, que conhecia a força do juramento proferido. Vou abrir a tua prisão. E efetivamente retirou o selo e a tampa da garrafa. E momentos depois, o gênio surgiu ao pé dele e veio agradecer-lhe, tendo o cuidado de atirar ao longe, às ondas do mar, a malfadada vasilha que já tanto desgosto lhe havia causado. Ordenou ao pescador que pegasse em sua rede e que o seguisse, e ambos principiaram a caminhar, passando por fora da cidade, por cima de uma alta montanha e através de uma planície extensa, até que alcançaram um grande lago, rodeado de quatro colinas, onde pararam. Muito se admirou o pescador da profundidade do lago, cujas águas eram tão cristalinas que podia ver-se o fundo do seu leito. E mais cresceu a sua admiração quando viu neste fundo uma grande cidade, com casas e mesquitas, trincheiras e torreões, tudo em perfeito estado. Nas ruas nadavam muitos peixes, entrando e saindo por portas e janelas, como se fossem os legítimos habitantes da maravilhosa cidade aquática. E notou o pescador que só havia peixes de quatro cores, brancos, encarnados, verdes e amarelos. Depois de ter deixado tempo ao pescador de admirar estas coisas, o gigante disse: "Aqui deitarás todos os dias a tua rede, mas uma única vez por dia, senão seria a tua desgraça. Em cada lance hás de apanhar quatro peixes, um de cada cor. Leva-os ao sultão e receberás mais dinheiro do que podes imaginar." Ditas estas palavras, bateu com o pé no chão. Abriu-se a terra e o gigante sumiu-se nela. Deitou o pescador a sua rede e teve a satisfação de ver imediatamente entrar nela os quatro peixes prometidos que tirou da água e levou, cheio de alegria, ao sultão, ao qual disse: "Trago a vossa majestade uns peixes como nunca os viu, e que por tão preciosos só podem ser do meu soberano." O sultão admirou os peixes tão raro quão formosos, mandou chamar o seu ministro, ao qual os entregou para fazê-lo chegar ao primeiro cozinheiro com ordem de prepará-los dignamente. Ao pescador mandou dar 400 sequins de ouro, ordenando-lhe que reservasse para a sua cozinha todos os peixes desta laia que pudesse apanhar. O pescador voltou cheio de contentamento à sua pobre cabana e contou à sua mulher e aos filhos a pescaria maravilhosa que havia feito e com a qual a miséria para sempre foi banida do seio de sua família. Neste comenos, o ministro do sultão levou os peixes ao cozinheiro e ordenou-lhe que os preparasse segundo apetecia ao soberano. O cozinheiro imperial, depois de limpá-los convenientemente, deitou-os em uma frigideira que colocou ao fogo. Quando, porém, fritos de um lado, os quis voltar, abriu-se de repente a parede da cozinha e apareceu uma dama formosíssima, vestida magnificamente e brandindo uma varinha na mão. Sem prestar atenção ao cozinheiro imperial, que de susto tremia como uma vara verde, a dama encaminhou-se para o fogão, tocou os peixes com a sua varinha e disse solenemente: "Peixinhos do lago, já sem demora, as ordens que trago, cumpram agora." Ao que os quatro peixes, erguendo a cabeça, responderam: "A tua voz obedecer é para nós santo dever." E tornaram a deitar-se no azeite em que estavam a frigir. A formosa dama, porém, virou a frigideira com a varinha, caindo os peixes no fogo, e desapareceu. O cozinheiro imperial havia ficado boquiaberto, não sabendo se estava acordado ou sonhando. Mas um cheiro de queimado o chamou à realidade, e viu com grande susto que a fritada se convertia em carvão. Que diria o sultão? Ao ministro, que pouco depois apareceu na cozinha, o infeliz contou o que lhe havia acontecido. Admirou-se Sua Excelência desta aventura, mas tratou de tranquilizar o cozinheiro, dizendo que mandaria vir outros peixes. Mas nem sempre os desejos ministeriais acham pronta a realização, e o pescador, que o ministro mandara chamar imediatamente, lembrando-se da recomendação do gênio que nunca tentasse em um mesmo dia segundo lance, produziu mil desculpas, prometendo, porém, ao ministro que não teve remédio se não sujeitasse que no dia seguinte ofertaria ao sultão quatro peixes tão formosos como os primeiros. E assim fez ao romper do dia, e o ministro mandou entregar-lhe 400 sequins de ouro. O ministro fechou-se na cozinha com o cozinheiro, e este preparou os peixes e deitou-os na frigideira. Quando os quis virar, zás! Abriu-se a parede, apareceu a formosa dama e disse como da primeira vez: Peixinhos do lago, já sem demora, as ordens que trago, cumpram agora. Ao que os quatro peixes, conforme havia acontecido na véspera, ergueram a cabeça na frigideira e gritaram em coro. A tua voz obedecer é para nós santo dever. E como no dia anterior, a dama virou a frigideira e os peixes caíram no fogo, onde ficaram reduzidos a carvão. O ministro, que havia presenciado tudo, emudeceu de espanto. Quando recuperou a voz, disse: Esta história é tão extraordinária que a devemos revelar ao nosso soberano, que se a soubesse por outra pessoa, seria capaz de mandar-nos estrangular. E correu aos aposentos do sultão e contou-lhe tudo. O soberano não quis crer a narração do seu ministro e chegou mesmo a chamá-lo de mentiroso. Mas quando este funcionário afiançou a verdade de suas palavras com a sua cabeça, o soberano abrandou-se e resolveu assistir pessoalmente à fritada do dia seguinte. O sultão recebeu os peixes da mão do pescador e, depois de haver-lhe mandado dar 400 sequins de ouro, arranjou-o no seu próprio aposento, com o auxílio do ministro e do cozinheiro, um fogão. Limpou e preparou os peixes e deitou-os na frigideira. Quando estavam fritos de um lado, virou-os. Abriu-se uma parede com estrondo, mas desta vez, em lugar da dama formosa, apareceu um homem negro, de feia catadura, que encarou o soberano com pouco respeito, tocou com uma vara os peixes e disse com voz selvagem: A ordem que trago, cumpram agora. Os peixes ergueram a cabeça, dizendo: Obedecer, santo dever. E o feio do homem atirou a frigideira ao fogo e desapareceu. O sultão era valente e bastante perspicaz, apesar da sua dignidade. Sacudindo a cabeça, disse: Aqui é a coisa. Tragam-me já o pescador, que quero conversar com ele. Correu o ministro em procura do pescador, e quando pouco depois o levou à presença do sultão, este começou logo a indagar da procedência dos peixes e ficou muito admirado quando soube da existência de um lago que nunca havia sido visto por habitante algum da capital. Semelhante mistério, porém, não devia continuar a existir para a sua majestade. E não fiando-se muito nas informações que poderia dar-lhe a sua polícia, o sultão resolveu ir fazer pessoalmente uma excursão até a margem das águas enigmáticas. Mandou reunir a toda a pressa uma guarda de honra que se compunha de um verdadeiro exército armado, brilhante e poderosamente. E, acompanhado pelo ministro e pelas tropas, seguiu ao toque das bandas marciais o pescador, que sem estorvos o conduziu à beira do lago, onde sua majestade, debruçando-se, viu nas profundidades das águas transparentes a cidade submergida e os peixes de quatro cores. Decidido firmemente a decifrar o enigma, o sultão mandou a sua gente que acampasse ali, e imediatamente armaram-se mil e mil tendas vistosas, ornadas de galhardetes e estandartes multicolores. Todo o dia levou o sultão a cavilar sobre a origem deste lago misterioso, do que nunca tivera conhecimento antes da pesca maravilhosa do seu guia. Despediu o pescador, depois de havê-lo recompensado generosamente, e à entrada da noite mandou chamar o seu ministro, e lhe disse: Não terei mais descanso enquanto não souber como nasceu este lago extraordinário. Com o romper do dia, hei de transpor a pé uma destas quatro colinas e caminhar até encontrar os esclarecimentos apetecidos. Ao meu exército dirás que incômodo passageiro me prende na barraca, e durante a minha ausência governarás no meu lugar, não permitindo que ninguém saia do acampamento sob pena de morte. Arrojou-se o ministro aos pés do seu soberano, implorando-o que não tentasse sozinho esta aventura. Mas o sultão havia dito: e palavra de rei não volta atrás. Vestiu-se simplesmente, cingiu a sua melhor espada e, ao primeiro albor, transpôs uma das colinas que cercavam o lago, penetrando em uma planície que cortou durante todo o dia. Por fim, descobriu um castelo magnífico, ao qual dirigiu apressadamente os passos, porque a fome já principiava a torturar-lhe o imperial estômago. Alcançado o edifício, o sultão confessou que nunca vira castelo mais esplêndido. As paredes eram construídas de mármore preto, brilhantemente brunido, e o teto era todo de prata. Vendo um portão aberto, encaminhou-se para esta entrada e bateu, na crença de que algum criado apareceria para levá-lo à presença do dono deste castelo suntuoso. Mas ninguém acudiu ao seu primeiro chamado, nem ao segundo e terceiro que fizera com mais força. Então o sultão, pouco acostumado a esperar, resolveu penetrar na morada misteriosa, de espada em punho. Ressoaram os seus passos nos vastos corredores sem atrair pessoa alguma. O sultão abriu várias portas, percorreu salões imensos recheados de objetos magníficos, de esplêndidas obras de arte, mas nem uma alma viva encontrou. Por fim, chegou a uma sala mais formosa ainda que todas as outras. No meio deste recinto havia uma fonte de mármore, com quatro enormes leões de bronze que arrojavam pela boca poderosos jatos de água. Divãs de púrpura e ouro circundavam a sala e cortinas maravilhosamente bordadas temperavam a luz que penetrava pelas altas janelas. Era tão fresco e aprazível este salão que o sultão deitou-se em um dos divãs para descansar da longa jornada. Estava a meditar sobre o abandono aparente deste magnífico castelo, quando de repente ouviu uma voz lastimosa e pungente, que devia vir de um aposento contíguo à sala. O sultão levantou-se e, seguindo a direção indicada pela voz, entrou em um recinto que ainda não havia visto. Neste aposento havia um trono, e nele se achava um moço de extrema formosura. Uma coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas, lhe ornava a fronte. Rico manto de púrpura lhe descia dos ombros, e na sua destra via-se um cetro artisticamente trabalhado. O sultão aproximou-se do trono e saudou o moço. Este inclinou a cabeça em agradecimento, mas não se levantou do trono, e disse: "Quem quer que sejas, não estranhes que não me levante para cortejar-te. Chega-te e olha." E abriu o manto de púrpura. Grande susto apoderou-se do sultão, quando viu que só o busto do moço era de carne e osso. Todo o resto do corpo era de mármore preto, como o pedestal de uma estátua. O moço, porém, escondeu o semblante e chorou lágrimas amargas. O sultão, vencido o primeiro instante de espanto, aproximou-se mais ainda do infeliz, abraçou-o e o acompanhou em seu pranto, pedindo-lhe finalmente que lhe contasse a sua história. "Não é a curiosidade que me move", disse ele compadecido, "mas estou resolvido a fazer tudo quanto estiver ao meu alcance para mitigar a tua sorte cruel." Serenou-se um tanto o semblante do moço, enxugando as suas lágrimas, disse ao sultão: "Embora renove assim dores pungentes, vou contar-te tudo e ouvirás uma história tão extraordinária quanto lastimosa." E pôs-se a contar como segue. "Era meu pai Mahmud, o rei das quatro ilhas negras. Educou-me digno da minha elevada posição e aprendi tudo quanto podiam ensinar-me os homens mais sábios do nosso reino. Meu pai morreu e eu segui-lhe no governo, amado pelo povo, porque me esforçava de reinar com brandura e de eliminar todas as arbitrariedades. Casei-me com uma sobrinha minha, que sempre me havia parecido boa e caritativa. 5 anos vivi feliz com ela, sem ter um único motivo de queixa. Por desgraça minha, tive que fazer então uma viagem, que me prendeu 6 meses longe de minha esposa. Em minha ausência, apresentou-se um ancião de aspecto venerável, que disse ser tio de minha mulher e queria visitá-la na sua prosperidade. Minha esposa acolheu bem o ancião e o tratou com muito carinho, porque sabia fingir-se bom e virtuoso. Mas era realmente um mágico, mau e cruel, que queria desonrar-me e escolhera a minha ausência para as suas maquinações tenebrosas. Um dia, minha esposa externou o desejo de saber onde eu me achava e como estava. Imediatamente o mágico trouxe-lhe um espelho que mostrava tudo quanto se queria ver, e convidou a rainha a que dissesse ao refletor o que desejava. A rainha, sem desconfiança alguma, assim o fez, e o espelho, dócil ao seu mando, mostrou-me percorrendo em veloz jinete uma formosa planície, alegre e contente. O mágico, seguro do efeito produzido, disse então à minha esposa: não poderia ofertar-lhe este espelho ainda que quisesse. Irremissivelmente voltaria a meu poder, mas posso ensinar-lhe a preparar outro igual. Aceitou a rainha o oferecimento do velho, e este revelou-lhe os segredos da magia, e dando-lhe este poder extraordinário, tornou-a insensível para todas as outras coisas. De boa que era, tornou-se irascível, e a esposa meiga e submissa transformou-se em mulher ríspida e sombria. Quando voltei, já era tarde para impedir os progressos do mal. Do coração de minha mulher havia desaparecido todo o amor, dando lugar à repugnância e ao ódio. Muito me afligiu essa descoberta, e compreendi que o autor da malfadada transformação era o velho mágico. Um dia mandei chamar minha esposa aos meus aposentos e exortei-a com carinho e amizade a abandonar a vereda reprovada que trilhava e a banir o mágico de sua presença. Ela escutou-me em sombrio silêncio, mas recusou-se a fazer o que dela implorava como esposo. Zanguei-me então e ordenei como soberano, ameaçando-a de morte se me desobedecesse. Assustou-se e prometeu dobrar-se às minhas ordens e desde então não vi mais o mágico no palácio. Passado algum tempo, estava eu deitado em um divã a descansar, enquanto que dois escravos me abanavam para enxotar as moscas. Mantendo-me imóvel e absorto em profundas meditações, os escravos me julgaram adormecido, e um deles disse: se soubesse o nosso bom rei como a rainha o engana, todas as noites dá-lhe um narcótico que o imobiliza até pela manhã, e em seguida desce ao pavilhão do jardim onde escondeu o mágico e pratica com ele suas maquinações infernais. Tens razão, disse o outro. Mas quem se atreverá a prevenir o sultão? A mulher diabólica tiraria a vida a qualquer delator. Fiquei atônito com esta notícia inesperada. Fingi, porém, que estava dormindo, mas resolvi matar o mágico e arrojar minha esposa em uma masmorra, onde nunca mais veria a luz do sol. De noite, recolhi-me ao meu quarto, como de costume. Veio também minha mulher e apresentou-me a libação noturna. Tomei a taça e levei-a aos lábios, mas, aproveitando um momento de distração da rainha, despejei o conteúdo ao chão. Restituí a vasilha vazia e deixei cair-me entre as almofadas, como adormecendo profundamente. A rainha contemplou-me um momento e disse: que bom que nunca mais despertasses. E com este piedoso desejo, saiu do aposento, deixando-me só. Saltei da cama, cobri-me depressa com alguma roupa, agarrei a minha boa espada e segui as pisadas da mulher traidora, que se havia dirigido ao jardim. Chegando à porta do pavilhão, bateu três palmas. A porta se abriu e o mágico apareceu. Conservei-me quieto para conhecer a fundo a falsidade de minha mulher. Passeavam ambos ao longo de uma sebe de ciprestes. Pus-me do outro lado da sebe e acompanhei-os tão de perto que pude ouvir toda a sua conversação. Principiou o velho revelando à minha mulher vários arcanos mágicos. Em seguida, instou com ela para que me matasse e o colocasse no trono. A rainha não fez grande resistência e prometeu tirar minha vida. Não pude mais dominar a minha ira. Saltei a sebe e de um só golpe abri a cabeça ao mágico, que caiu por morto, banhado em seu negro sangue. Quando, porém, quis agarrar minha mulher, esta murmurou algumas fórmulas mágicas e descreveu círculos com a sua varinha. Em um instante desapareceram a minha capital e o meu povo, debaixo das ondas de lago transparente, onde os meus súditos ficaram transformados em peixes, os muçulmanos de cor branca, os persanos vermelhos, os cristãos azuis e os judeus amarelos. Eu mesmo fiquei preso neste trono e não podia fugir, porque da cintura até os pés fora transformado em mármore. Contudo, regozijava-me ainda por ter morto o velho ominoso, causador de todos os meus sofrimentos. Mas, ai de mim! Minha mulher, com o seu poder misterioso, o salvara da morte, não conseguindo, porém, tirá-lo de um estado letárgico em que constantemente permanece, sem poder mover um dedo nem proferir uma palavra. Dia por dia vem a rainha com uma disciplina, descobre-me as costas e fustiga-me tão cruelmente que o sangue me escorre pelo corpo e as carnes se me convertem em chaga aberta. surda às minhas súplicas e aos meus gritos, castiga-me até que de cansaço não pode mais. Então, para zombar de mim, me cobre com a púrpura real, colocando-me na cabeça a coroa, e vai ter com seu mestre para fazer-lhe companhia no suntuoso palácio que construiu no jardim por meio dos seus artifícios, e onde o mágico permanece entre a vida e a morte. Quanto a mim, só poderei ser salvo depois da morte do velho e de minha mulher. O sultão, que havia ouvido atentamente a narração do preso, disse carinhosamente: meu pobre amigo, juro-te que dedicarei a minha vida à tarefa de salvar-te. Combinei já um meio que me parece eficaz, mas que não quero ainda revelar-te para não agitar-te de antemão. Deixa vir a rainha e principiarei a executar o meu plano. Pouco depois, soaram no corredor os passos da cruel mulher. O sultão agarrou a sua boa espada e correu para o jardim. Ainda ouviu os gritos lastimosos do pobre preso, que ia sendo fustigado como de costume, pelo seu algoz. O sultão penetrou no palácio suntuoso, onde jazia o mágico, e cravou no malvado a sua boa espada, bem no meio do coração, de modo que morreu instantaneamente. Em seguida, arrastou o cadáver ao jardim, onde o enterrou em uma cova profunda, e voltando para o palácio, deitou-se na cama do justiciado, virando a cara para a parede, à espera da rainha perversa. Não tardou esta, e vendo seu mestre com a cara virada, perguntou-lhe carinhosamente como se achava, naturalmente sem contar com uma resposta. O sultão, porém, disfarçando a voz, respondeu com grande espanto da rainha, que se sentia muito mal e que não havia meio de melhorar enquanto ela não desfizesse o feitiço que prendia o seu esposo. A rainha, louca de alegria por ouvir falar assim o seu mestre, disse: os gritos desse miserável não hão de incomodar-te mais. Corro a libertá-lo. E foi ao aposento onde se achava seu esposo, tocou-o com a vara, borrifou-o com água e proferiu estas palavras: se nasceste com as formas que ora tens, permanece assim. Se não, transforma-te naquilo que eras. Esta fórmula libertou o rei. O mármore transformou-se em carne e osso, e o monarca sentiu-se tão bem como nos melhores tempos de sua existência. A rainha, porém, ordenou-lhe que imediatamente deixasse o palácio e que nunca mais voltasse. Obedeceu aparentemente o rei, mas foi esconder-se entre os arbustos do jardim, à espera do desfecho ideado pelo sultão. Este, entretanto, disse à rainha logo que esta lhe contou o que acabava de fazer, que muito lhe agradecia esta prova de amizade e que já se sentia melhor, mas que, contudo, para o seu restabelecimento completo, era mister restituir ao reino das quatro ilhas negras o seu antigo estado. A rainha bateu no soalho com o pé e proferiu uma frase cabalística. Apenas havia terminado, desapareceu o lago com os peixes de quatro cores e ostentou-se a cidade em sua forma primitiva, estendendo-se até as portas do palácio. E os peixes que se haviam transformado em turcos, persas, cristãos e judeus cuidavam de seus negócios como se nada tivesse havido. O sultão havia observado tudo e, quando viu destruído o feitiço, agarrou a sua boa espada, saltou da cama e, antes que a rainha tivesse tempo de apelar às suas magias, jazia já no chão com a cabeça partida e bem morta. Tendo assim levado a fim o seu plano bem urdido, o sultão correu em busca do rei, que o recebeu de braços abertos, chorando lágrimas de alegria e de gratidão. Entraram no palácio, que formigava de criados e escravos, de esbirros e soldados, de ministros e cortesãos, e tudo estava na melhor ordem possível. O sultão disse ao rei: é tempo que me vá agora. O meu povo há de estar aflito, porque pensa que estou doente. Amanhã poderei voltar a fazer-te uma visita e ver se tudo continua bem no teu estado. O rei deu uma risada e perguntou: meu caro sultão, a que distância pensas estar de teu exército? 4 ou 5 léguas, quando muito, porque a pé só gastei um dia para vir do lago até o teu palácio. Isto era quando estávamos ainda enfeitiçados. Hoje, para voltares a teu país, empregarás pelo menos 1 ano. Mas então, disse o sultão um pouco entristecido, onde estará o meu ministro com o exército que deixei à beira do lago? Se os deixaste à margem do lago, devem estar acampados às portas desta cidade. Enviou o rei um mensageiro, e este voltou conduzindo o ministro e as tropas do sultão, que muito se alegraram quando viram que seu soberano estava no gozo de boa saúde. O rei das Ilhas Negras ordenou grandes festas em honra do sultão e do seu exército, e todos banquetearam-se durante uma semana inteira. Ao cabo de 8 dias, porém, o sultão insistiu em partir. Então o rei mandou preparar 100 camelos, carregados de ouro, prata, pérolas e pedras preciosas. Armou um exército de 80 mil homens e, quando tudo estava pronto, disse ao sultão: "Tu me salvaste de todas as mágoas, cumpre-me mostrar-me grato. Rogo-te que aceites estes 100 camelos e me permitas acompanhar-te com o meu exército até as fronteiras dos teus estados." O sultão mostrou-se sensível aos amistosos carinhos do rei, aceitou o mimo e todos partiram, chegando depois de longa jornada aos limites do reino do sultão, onde os dois amigos se separaram, prometendo visitar-se todos os 5 anos, promessa que religiosamente cumpriram enquanto viveram. Ao entrar em sua capital, o sultão foi vivamente aclamado pelo seu povo. Mandou distribuir muitas esmolas e chamar ao pescador, ao qual deu tantas riquezas que, com muito acerto, podia dizer que havia feito uma pesca maravilhosa. Fim da sessão 9.